Presidente, advertências no tom em que nós acabamos de ouvir a do ilustre deputado Ortiz Borges tem ressoado nesta casa e fora dela. Por causa disso, senhor presidente, é que o meu partido, ainda ontem reunido pelo seu diretório e pelas suas representações nesta casa e no Senado, entendeu de endereçar as camadas responsáveis da opinião pública, aqueles incumbidos de vigiar e de corrigir, uma advertência que eu tive o encargo de ler desta tribuna. O Diretório Nacional da UDN, em sua reunião de hoje, presentes representantes de suas bancadas na Câmara e no Senado, deliberou denunciar à nação o senhor presidente da República como fator principal do desassossego e da intranquilidade de todo o país, por se empenhar com obstinação numa obra de agitação social e de propaganda demagógica incompatível com as funções e a figura constitucional do Supremo Magistrado. Provido pelo Congresso de um arsenal de órgãos de administração e de instrumentos legislativos de que nenhum de seus antecessores dispôs, disfarça sua incapacidade de governar com uma pregação reformista que aponta como responsáveis pela miséria do povo tão somente as estruturas econômicas, sociais e políticas do país. A inflação que aumenta em níveis de catástrofe, fazendo com que o custo de vida leve o povo ao desespero. O dólar à beira de 1.000 cruzeiros. O empreguismo subornador, parasitando, desmoralizando e destruindo a previdência social. A desonestidade de uma administração que encampa empresas falidas e põe a saque o erário, a infiltração comunista nos altos conselhos do governo, o pânico que ele propaga nas classes produtoras, da agricultura que deperece e para no temor do confisco, a indústria e ao comércio que se retraem intimidados pelo ódio governamental à livre empresa. Tudo compõe o quadro da inépcia, da leviandade e do desatino com que o senhor presidente da República conduz a nação para o caos. Nos últimos dias, recrudesceu a pregação subversiva, diretamente conduzida pelo senhor presidente da República, em comícios e reuniões, como os que se verificaram em Recife e São Bernardo, e onde o chefe do Poder Executivo ousa pregar a ineficiência do regime democrático para resolver os problemas da nação e promover o descrédito do Congresso, que se encontra, ontem como hoje, disposto a prosseguir na realização que vem fazendo das reformas estruturais que o país reclama, mas resolvido a não ceder de novo ao sistema de pressões que o chefe do governo se habituou a desencadear contra ele. Nesta mesma linha de sediciosos propósitos, o senhor presidente da República aumenta a frequência de suas atitudes hostis contra o governador da Guanabara, cuja liberdade de palavra tem procurado reprimir, primeiro pela censura e depois pela brutalidade de represálias econômicas e militares em deliberada violação da autonomia do pequeno Estado. E como se isso não bastasse, em aberta violação das prerrogativas da autoridade estadual, a quem a lei atribuiu a fixação dos locais para a realização de comícios, o senhor presidente da República deliberou realizar na Guanabara, em local não permitido, violação que a lei configura como crime punível com detenção, um comício para o qual mobiliza massas partidárias procedentes de várias localidades de outros estados e em que se faz presente. Senhor Presidente da República, tem multiplicado suas declarações de insatisfação e inconformismo com a legalidade vigente que dá como arcaica e superada. É visível o seu empenho em apresentar o Congresso, no seu todo, aos olhos da nação, como um órgão destituído de decoro e de autenticidade representativa, tentando desmoralizá-lo com o intuito de dissolvê-lo depois, realizando ao final a sua aspiração de uma ditadura pessoal que corresponde realmente às concepções de governo em que formou sua mentalidade e plasmou precocemente suas aspirações de homem público. Antes, porém, que ele prossiga na sua obra e realize seus planos de destruição do regime democrático, a UDN cumpre mais uma vez o seu dever histórico de alertar e preparar a nação para a resistência e a defesa das instituições republicanas. Senhor Presidente, o nosso partido, há 18 anos, tem ocupado na vida pública a vanguarda daqueles que lutam pela legalidade. E seria demais recordar as lutas em que nos temos empenhado para que neste país, após a longa noite da ditadura, se instaure o Estado de Direito e sobrevivam as instituições republicanas tão longamente eclipsadas. 18 anos de incessante vigilância, senhor presidente, em que, sem dúvida alguma, nós tivemos ombro a ombro conosco outras agremiações partidárias. Ainda ontem, o PSD, numa reunião histórica, deixou fixadas da maneira mais nítida e mais enérgica as suas intenções, os seus propósitos de não ceder também ele na luta pela legalidade. Vossa Excelência permite uma parte? Perfeitamente, senhor deputado. Quem solicita uma parte e é atendido é o deputado Roland Corbizier. Tenho a impressão, nobre deputado Adalto Cardoso, se fizéssemos uma história da UDN, essa história não confirmaria o que Vossa Excelência acaba de declarar. Porque quando foi candidato à presidência da República pelo Partido Social Democrático e pelo Partido Trabalhista Brasileiro, seu coestaduano, o senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira, o homem que hoje lidera a ala terrorista da UDN, o governador Carlos Lacerda, defendia a tese de que a candidatura do senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira deveria ser evitada de qualquer maneira, pregando na ocasião até mesmo a implantação no país de um regime de exceção. E se Vossa Excelência se lembra, a tribuna da imprensa, órgão do qual era diretor e redator-chefe, o senhor Carlos Lacerda, publicou editorial de primeira página, assinado por Sua Excelência, declarando na véspera do dia fatal, o dia fatídico em que o senhor Café Filho se afastou do governo a pretexto de doença. Não podem tomar posse, não devem tomar posse e não tomarão posse. Naquela Obrigado, oportunidade, a União Democrática Nacional, longe de estar lutando pela legalidade, lutava ao contrário, contra a posse dos candidatos legitimamente eleitos, isto é, Juscelino Kubitschek de Oliveira para a presidência da República e João Goulart para a vice-presidência da República. Meu nobre colega, a sua juventude talvez explique a sua ignorância dos fatos. Se Vossa Excelência me permite, a deputado, juventude senhor deputado, é muito mais permite, aparente eu estou, e real. Eu estou e não sendo... se trata de um argumento à idade das pessoas. A história Vossa nada Excelência tem a ver permite com a minha que eu idade, faça o meu discurso. Nem com a idade de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência permite que eu continue... Eu estou me referindo à história da UDN e não à minha biografia, que é outra coisa. Senhor deputado, a veemência não é dos melhores recursos nesta casa. Nós estamos habituados a travar, é sem dúvida algum um diálogo sereno. Quando me referia à sua juventude, eu tinha, por melancólico marco de comparação, a minha velhice. Para mim... Homens como Vossa Excelência são homens jovens. Não lhe pareça isso uma diminuição. A sua juventude, repito eu, senhor deputado, é que justifica a sua ignorância dos fatos políticos de 1954 e 1955. Vejam Vossas Excelências, como se procura... transplantar para esta casa, se procura transplantar hábitos de impolidez a que não estamos habituados. Ao referir a juventude do eminente colega, eu fazia tomando como ponto de partida a minha velhice. Senhor presidente, eu ignoro tanta coisa... Deputado, deputado, interrompo Vossa Excelência... para solicitar dos senhores deputados que desejarem a parte ao orador, que o façam com o seu consentimento e pelo microfone, conforme manda o regimento. A intervenção é do deputado Clóvis Mota, que presidia os trabalhos. Ignoro eu tanta coisa, senhor presidente, que de nenhuma forma me sentiria melindrado se alguém me increpasse de ignorar fatos. Fatos são de tal maneira numerosos. Ocorrem... com tal multiplicidade em torno de nós, na vida tumultuosa que levamos, é natural que alguns deles nós os ignoremos. Em 1954, e temos aqui homens como o deputado Sérgio Magalhães, veteranos nesta casa, temos veteranos como o deputado Olavo Costa, e enxergaria eu mais alguma cabeça grisalha no plenário, para cujo testemunho pudesse apelar. Em 1954, a União Democrática Nacional, pela sua bancada, por duas vezes fez profissão de fé democrática antigolpista e de radical fidelidade à ordem jurídica legal. É certo... que naquela época o jornalista Carlos Lacerda, também deputado como nós, também membro da bancada, estava em posição divergente da nossa. Mas, com exceção do seu voto, a unanimidade da bancada udenista de então, nos seus pronunciamentos a respeito da posse aos eleitos, foi incensurada. De forma que dizer-se hoje que o meu partido algum dia baixou, enrolou a bandeira da legalidade, é sem dúvida alguma a apaixonada ignorância dos fatos. Eu faço, presidente, uma parte. Se algum dos nossos companheiros, por um momento, vacilou na sua fé pela legalidade, se... algum deles se transviou, nada mais natural. Isso ocorre em todos os acampamentos partidários. E nós não podemos, por causa de uma voz, por causa de duas vozes, e até mesmo por causa daquela pequena percentagem marginal que eu já citei nesta casa e que um escritor político italiano assinalava existir em todos os agrupamentos políticos, que ele calculava em 10%, ainda que 10% da UDN, em alguma época, tivesse sido contrária à legalidade, ou tivesse desfalecido na sua fé, na sua confiança nas instituições democráticas, nem por isso ninguém teria o direito de vir aqui neste plenário increpar-nos como partido, como bancada, como agremiação que luta 18 anos pelas instituições republicanas daquilo de que nós não somos culpados. Senhor presidente, eu creio que depois de mim falará esse eminente homem público, que é o deputado Almino Afonso. Separados por profundas divergências de natureza política, eu me tenho habituado a considerar na pessoa desse nobre colega uma das vozes mais dignas, mais autorizadas e mais responsáveis do Partido Trabalhista Brasileiro. A ele sim, a ele e a muitos dos seus colegas que aqui lutam conosco pelo resguardo dessas prerrogativas que se incorporam ao padrão de decência e de dignidade desta casa, a ele e aos seus colegas que se habituaram a manter os debates numa altura condizente com a dignidade de cada um de nós, a eles eu concederei a partes quando bem quiserem. Com eles eu travarei o diálogo a respeito de fatos políticos quando eles assim o desejarem. Mas não permitirei mais que o microfone de apartes e o meu discurso se transformem num repositório de insultos e de indignidades. Senhor presidente, nós queremos as reformas. Temos dado diuturnamente o testemunho de que estamos todos empenhados numa obra, num empreendimento, num tentamen de reforma das estruturas sociais, econômicas e políticas desse país. E o Congresso tem correspondido às aspirações do povo e às pressões legítimas que recebeu a fim de que essas reformas fossem feitas. O Código de Telecomunicações, o Estatuto do Trabalhador Rural, a Lei de Repressão dos Abusos do Poder Econômico, a Lei de Remessa de Lucros para o Exterior e as numerosas emendas constitucionais para a reforma agrária e os numerosos projetos de lei ordinária que visam estabelecer entre nós o Estatuto da Terra. Tudo isso são marcos inapagáveis do esforço do Congresso para empreender as chamadas reformas de base. Dizer-se que o Congresso não quer as reformas é obra de má fé, é obra de intencional e de maligna deformação da verdade. O Congresso realmente não tem querido outra coisa. Isolado em Brasília, atado a esse potro de torturas, a esse posto nessa campânula de silêncio que é a nova capital, enfrentando as condições mais adversas para o seu trabalho, o Congresso, a partir de 1961 e durante todo o ano de 1962, realizou realmente uma obra magnífica de elaboração legislativa que só pode deixar de ser reconhecida por aqueles que são inimigos jurados das instituições democráticas. A obra de desmoralização do Congresso é visível, é palpável, é concreta, está diante dos olhos de todos aqueles desapaixonados ou não ignorantes dos fatos que ocorrem na vida política deste país. Uberaba, Goiânia, Recife, São Bernardo, foram outras tantas oportunidades em que o senhor presidente da República ousou levantar contra a autenticidade das duas casas do Congresso, contra as intenções patrióticas do Poder Legislativo, as mais aviltantes suspeitas. De forma que nós não podemos, nesta oportunidade, quando o nosso partido sente que é chegado o momento de cumprir o seu dever de denunciar, de indigitar os traidores do regime, como tem feito de maneira incessante nos 18 anos da sua gloriosa vida, nós não podemos deixar de apontar o senhor presidente da República como a suprema autoridade empenhada na desmoralização do Congresso. Vivemos, nos últimos tempos, a propaganda mais ampla, mais rica e mais impressionante a respeito daquilo que se chamou e que se chama o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD. Ninguém nesta casa, eu creio, que me nega autoridade moral e autoridade política para falar com a maior isenção de ânimo a respeito desse problema, que é ponto essencial para onde se tem dirigido a ação do senhor presidente da República no seu empenho de desmoralizar o Congresso, de fazê-lo aparecer aos olhos da opinião pública, aos olhos da nação, como uma casa destituída de autenticidade. Nós subscrevemos o pedido de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o IBAD. Nós e quase toda a União Democrática Nacional, isto é, todos os seus membros presentes nesta casa, na ocasião em que esse órgão se constituiu. Queremos, portanto, que através dessa investigação sobre o IBAD, como através da investigação mais ampla, que é a da chamada Comissão de Pressões sobre o Congresso, se estabeleça a verdade a respeito da influência dos grupos econômicos, sejam eles de natureza privada, sejam eles de natureza governamental, sobre o processo eleitoral. Queremos isso porque queremos esta casa autêntica. Agora, senhor deputado, agora, senhor presidente, aquilo que não é autêntico é a reforma agrária da emenda constitucional que o senhor presidente da República propugnou. Isto é que não é autêntico. Não é autêntico e nós, UDN, PSD, grande parte do PTB, e eu citarei daqui a pouco o exemplo do Paraná, nós que não nos arreceamos de tomar contato com as nossas bases rurais, nós que não tememos o confronto das opiniões daqueles que constituem a infraestrutura partidária, nós estamos certos de que a autenticidade real em matéria de reforma agrária se encontra na manifestação de propósitos e de opiniões da convenção da UDN em Curitiba e da futura convenção do PSD ontem deliberada. Isto sim é preciso quando se fala em autenticidade, quando se fere o tema da legitimidade. É preciso que se considere que o Brasil não é absolutamente constituído das organizações de pelegos que o senhor presidente da República movimenta e comanda. Que o Brasil não é constituído das entidades de promoção de propaganda que são utilizadas para exercer pressões sobre esta casa e sobre o Senado. As nossas bases estaduais falo com maioria de razão, tanto mais autorizado por quanto o Estado que represento não tem nenhuma consciência aguda deste problema, as bases rurais da UDN e do PSD, como as bases rurais do PTB, estas sim é que são autênticas. Não a pregação desmoralizadora que o senhor presidente da República se permite fazer. Nos poucos minutos que me restam, eu queria aludir àquilo que me parece essencial. É que a descrença na legalidade adveio para o presidente João Goulart. Não agora, mas de muitos e remotos anos. Sua Excelência, por formação, eu não diria espiritual, seria talvez um exagero de uma liberdade literária, mas Sua Excelência, por formação, por convivência, por vizinhança e por fatores menores, facilmente explicáveis, Sua Excelência é de formação caudilhista, embora sem a filosofia positivista, sem a filosofia castilhista, que ao outro caudilho maior e de mais envergadura animava e inspirava. Sua Excelência é um homem de vocação caudilhista e é caudilho com Monsieur Jourdan, que fazia prosa sem o saber, o famoso personagem de Molière que fazia prosa sem o saber. O senhor João Goulart é pessoa inteiramente distante de qualquer fé legalista. O senhor presidente da República, como todos aqueles que têm motivos de ressentimento, motivos de desconfiança, motivos de dúvida contra a União Democrática Nacional, podem estar certos de que nós que não reivindicamos o poder nem as suas vantagens, como no começo do meu discurso me dizia um dos oradores da parte antes do PTB, nós que não reivindicamos o poder nem as suas vantagens, reivindicamos, no entanto, à face da história, um papel que ninguém nos pode tomar. É que a legalidade democrática, que as instituições republicanas se fundaram de novo neste país em 1946, e se tem mantido à custa de todos os tropeços, de todos os embaraços, à custa de todos os sacrifícios e de todos os sofrimentos, por obra nossa. Mas por obra nossa, diria eu melhor, do que por obra de quaisquer outros. Não nego aos outros eminentes colegas de partidos de outras legendas participação nessas lutas. Não nego a eles, mas reivindico para a legenda udenista o maior quinhão nessas glórias. Se não fôssemos nós, nós e aquelas sementes que nós distribuímos da maneira mais generosa para com outras agremiações partidárias, pois poderemos contar a dedo, mesmo nesta casa, grandes, eminentes figuras egressas das nossas fileiras, que aprenderam, que balbuciaram conosco, aprenderam conosco os primeiros passos da democracia, da legalidade e do amor da República. O senhor presidente da República e os nossos mais acirrados adversários não nos podem negar que nós estivemos, estamos e, mercê de Deus, estaremos sempre lutando por essa legalidade e que temos autoridade para denunciar a marcha sinistra que Sua Excelência empreendeu para a desmoralização das instituições democráticas. E concluo, senhor presidente, dizendo a esta casa e dizendo a Vossa Excelência, que o senhor presidente da República, na sua obra de agitação e propaganda, com a qual visa pessoalmente pressionar o Congresso e criar sobre nós elementos de coação que as nossas bases eleitorais não nos dão e antes repelem, o senhor Presidente da República deve meditar duas vezes antes de prosseguir nos seus insensatos propósitos. Quero que tenha dito.